Sou testemunha de um milagre de Cristo. Vejo o crucifixo tornando oprimido pacífico. A fé em dose cavalar anula o espírito de guerra. Aceitar a dor pra carne pra ser feliz na vida eterna. Se essa tese explica a ausência do grupo guerrilheiro com bomba incendiária pra libertação de presa. É um milagre o Carrefour não ser saqueado, as árvores de Ibirapuera não ter rico enforcado, todo dia no avião pagador não ter ação, ouro em barra na mão, paraquedas pra tripulação, o político na autópsia ter água no pulmão, sinal que jogaram de braço amarrado pra natação. Meu ponto de vista é sincero e dá processo, que é o palanque dá o martelo e pra no meio do cérebro. Irônico, trágico, povo em segundo em compra de jato, não consome as calorias pra uma vida saudável. Tudo é válido onde quem faz filme pornográfico vira rainha e tira o material do mercado. O calcanhar de Aquiles do pobre, educação. Imagina o mendigo compreendendo a constituição. Pro instituto de zoonose e um apá de magnata morrendo na câmara de descompressão, igual vira-lata no ouvido da boca de Jesus. Pra eu dar outra face, prefiro crer que ele me queira gladiador, não covarde. Você não honrador da coroa de espinhos, a palavra sagrada é munição do exílio. A carne furada com prego na crucificação merece mais do que pense de joelho no chão. Você não honrador da coroa de espinhos, a palavra sagrada é munição do exílio. A carne furada com prego na crucificação merece mais do que pense de joelho no chão. Espada no dragão, dragão. A Bíblia não é escudo, é manual pra libertação. Sigo o exemplo de São Jorge, espada no dragão. Não espera a justiça do homem, ela é podre, é cega. Queria dar Nobel pro Bush que promove a guerra. O inimigo destrói suas células, herança genética. Dá o padrão da sua linha de montagem perversa. O peso, a altura, o modo que você raciocina. Consequência da dieta sem proteína. Lembra o tempo da escola na prova, o zero. Você não era burro, faltou leite materno. Quase entrou nos 9% de crianças desnutridas que morrem antes de um ano de vida. O refém no cativeiro não é vingança. Dão deles pra BPM estraçalhar nossas crianças. Põe carteira, plantão, arma, pólvora na unha. Depois abram um B.O. com umas 20 testemunhas. Até a planta da sua casa é do arquiteto inimigo. Compensado, brasilite, barro como piso. Seu filho se pá vai degolar a professora. Cadê o material? Vi toda a mão que vai na lousa. Nem com morte cerebral esperando o off do aparelho. Colecionador de Ferrari te dou um fio de cabelo. Jesus já fez sua parte, furaram com prego sua mão. Em tempo de guerra a Kalashnikov é a oração. Você não honrador da coroa de espinhos, a palavra sagrada é munição do exílio. Carne furada com prego na crucificação merece mais do que prece de joelho no chão. Você não honrador da coroa de espinhos, a palavra sagrada é munição do exílio. A carne furada com prego na crucificação merece mais do que prece de joelho no chão. Espada no dragão, dragão. A vida é rede, pitbull de pudão não sai vivo. Foco de incêndio onde não chega a escada Magiros. Mesmo rico daqui visto no exterior como Tarzan e Chita. Quer seu corpo no carro de mão na BBC sendo notícia. O piquete que derruba secretário é o dos 29 presídios simultaneamente rebelados. Só tem meu preso com estratégia guerrilheira que abala as colunas do prédio da Bovespa. Enquanto se escondem atrás da Bíblia do terço, votam projeto pra idade penal começar no berço. O negro que protesta pela sua cota na faculdade termina enforcado na carceragem do Depatri. Papai, que isso? Preto no feijão do meu prato é fezes de rato, tirar e com garfo. Essas horas ter feito química seria bom pra jogar no Morumbi uma bomba de um megaton. Quando arrancarem olho pra leitura biométrica, não por arroz na panela, como golpe de estado da favela. O português que rouba nossa terra até hoje não vai mais derrubar barraco pra montar campo de golfe. Não vou pôr emblema da telefônica no palio de crachá. Entrar na mansão com 7 anos empregado. Minha aprovação pro céu talvez seja no banco dos réus, porque alojei no opressor um projétil de Imbel. Você não honrador da coroa de espinhos, a palavra sagrada é munição do exílio. A carne furada com prego na crucificação merece mais do que prece de joelho no chão. Você não honrador da coroa de espinhos, a palavra sagrada é munição do exílio. A carne furada com prego na crucificação merece mais do que prece de joelho no chão. Espada no dragão, dragão.